pode se preparar, pois já vai começar. Ninguém aqui pode ficar parado. Levante as suas mãos, libere a emoção. A alegria de Jesus está no ar. Joga fora a timidez, a tristeza que não tem vez. Vem louvar comigo. Mexe, mexe o corpo pra lá, mexe, mexe o corpo pra cá. Vem louvar comigo. Dance, dance, dance, faça uma festa. Pule, pule, pule cada vez mais alto. A alegria do Senhor é nossa força. Solte um grito de alegria. Dance, dance, dance, faça uma festa. Pule, pule, pule cada vez mais alto. A alegria do Senhor é nossa força. Solte um grito de alegria. Pode se preparar, pois já vai começar. Ninguém aqui pode ficar parado. Levante as suas mãos, libere a emoção. A alegria de Jesus está no ar. Jogue fora a timidez, a tristeza que não tem vez. Vem louvar comigo. Mexe, mexe o corpo pra lá, mexe, mexe o corpo pra cá.